Por falar em segurança, está conosco aqui no estúdio o secretário municipal de segurança pública em Foz do Iguaçu, Reginaldo José da Silva. Bom dia. Bom dia, Guilherme, toda a sua equipe da RCI e a todos os ouvintes também. Satisfação em voltar a falar com o Reginaldo aí depois de bastante tempo. Reginaldo, que foi diretor da Guarda Municipal, né? A gente sempre conversava sobre assuntos de segurança e que nos últimos anos estava atuando como investigador da Polícia Civil também. Isso. Passei no concurso da Polícia Civil e daí agora fui convidado pelo prefeito Chico Brasileiro para assumir essa pasta na Secretaria de Segurança. Secretaria de Segurança que tem uma série de funções bastante complexas aqui na cidade de Foz do Iguaçu, até porque, por exemplo, Guarda Municipal aqui da nossa cidade, ela atua de forma diferente até de outras guardas municipais, né? Tem mais atribuições, exerce um papel integrado com as demais forças de segurança aqui da nossa região. A pasta de segurança pública é bastante complexa e bastante ampla na estrutura da prefeitura aqui em Foz? É bastante complexa, uma vez que nós atuamos no apoio à segurança pública das outras instituições, seja a nível estadual ou federal. Atuamos também na coordenação da Defesa Civil Municipal em conjunto com a Defesa Civil Estadual. Trabalhamos também com ações de cunho social, né, buscando resgatar algumas ações que têm envolvimento com a segurança pública, que pode ajudar as pessoas a que elas sejam ali cooptadas pela criminalidade. Por exemplo, projetos sociais do Canto Quem Canta, aulas de taekwondo, projetos sociais na área de violência trânsito, violência à mulher. Também trabalhamos no apoio com essa situação de enfrentamento do tráfico de seres humanos. Tem até uma patrulha, né? Patrulha Maria da Penha, que atende casos de violência contra a mulher, né? Isso, muito bem lembrado. Tem essa Patrulha Maria da Penha, ela avocou toda a responsabilidade de cuidar das medidas protetivas, né, que são amparadas aí com força do Tribunal de Justiça do Estado e, é claro, para dar um apoio melhor às mulheres que são vítimas aí, precisam desse apoio com as medidas protetivas. E diariamente, né, a gente recebe aqui, inclusive por meio de e-mail, né, informações da Guarda Municipal a respeito de prisões que são efetuadas na cidade. Enfim, a Guarda Municipal, ela conta com equipes para cada região da cidade e atuam justamente auxiliando nesse serviço de patrulhamento da cidade. Sim, nós dividimos a cidade em 6 regiões, né, para atender a demanda conforme a nossa realidade atual de efetivo, juntamente com a Polícia Militar. E dessa forma nós temos também, além dessas 6 viaturas 24 horas, mais a viatura do trânsito, a do supervisor, que trabalha 24 horas, temos a viatura do GTA, Defesa Civil, que atua sempre que preciso, e também essa da Maria da Penha. Foram adquiridas mais viaturas, inclusive, para reforçar esses equipamentos à disposição da guarda? Sim, esse mês nós já recebemos uma viatura novinha, exclusiva para o trânsito, que foi cedida pelo Fostrans, mais 6 viaturas S10 que estão em fase de caracterização, que vão para as regionais do programa aí da Segurança com Cidadania, da Prefeitura nos bairros. Já assinamos também a contratação, o processo de licitação já está aberto para aquisição de mais 7 viaturas e também a aquisição de um simulador virtual de tiro, que é uma novidade, é uma técnica nova, muito moderna para a capacitação continuada dos servidores para a manutenção também do porte de arma de fogo. E são ações aí importantes, né, que estruturam a segurança pública aqui no município de Foz do Iguaçu. E uma pergunta inevitável que a gente faz até com relação ao sistema de câmeras, né, que Foz do Iguaçu já teve um sistema de câmeras bastante completo, com câmeras funcionando em várias partes da cidade, mas ao longo do tempo foram acontecendo alguns problemas, até de manutenção, transmissão das imagens, dos equipamentos. Como é que está o sistema hoje aqui na cidade? É muito bom. A prefeitura está, por conta, né, recursos próprios, resgatando aquelas 120 câmeras que foram implantadas no início lá em 2009, por conta própria mesmo, e mais agora uma ampliação do sistema num convênio com o Ministério da Justiça, no valor aí de 3.800.000, para implantação de mais 134. Então a proposta é que já está aberta o processo, né, de instalação, né, falta agora só fechar a contratação com a empresa que vai instalar a fibra ótica e em breve nós teremos aí 254 câmeras funcionando. Isso num processo que vai até o final do ano. E, inclusive, é bom destacar até essa questão de modelo, né? Porque a fibra ótica ela vai passar a ser o padrão, porque antes havia até um sistema de transmissão via rádio, né? É, que era... Ele não tinha uma eficiência, né, para a qualidade das imagens, tinha muito problema de perda de sinal e também problemas com o nosso relevo aqui do município, a própria vegetação e prédios atrapalhavam o envio do sinal para a nossa central de vídeo monitoramento. E agora com essa malha só da fibra ótica vai atender não só a segurança, mas a saúde, a educação e todas as outras secretarias do município. Até com relação a prédios públicos aqui em Foz do Iguaçu, como é que está o monitoramento desses prédios? Porque a gente vê, infelizmente, né, situações de vandalismo, algumas ações de pessoas que invadem prédios públicos, principalmente durante o fim de semana, porque sabem, né, que escolas, creches não têm atividades nesses períodos. Como é que está essa questão até da segurança, do monitoramento desse patrimônio público? É, infelizmente, nós temos esse problema, né? Eu acredito que uma escola, uma creche, um posto de saúde, nem portão, nem muro deveria existir. Não dá para entender porque uma pessoa entra num local desse para danificar. Para ela, para a família dela, né, para os parentes, vizinhos, mas enfim, isso acontece. E nós tínhamos um contrato com uma empresa que estava fazendo a instalação dos alarmes nesses próprios. Foi rescindido o contrato porque foi demonstrado a falta de capacidade técnica para fazer esse serviço. E a Guarda Municipal, em conjunto com a Secretaria de Educação, Saúde e o Gabinete do Prefeito, avocou essa responsabilidade e nós vamos passar a instalar, fazer a manutenção e também a prevenção por conta da própria Secretaria de Segurança. Essa política de integração com as forças de segurança, né, com as demais forças federais, estaduais, isso já vem acontecendo há o que, uns 10 anos ou mais até aqui na cidade. É uma política permanente que continua? Sim, inclusive estamos reforçando o gabinete de gestão integrada com a criação de um plano municipal de segurança pública e a implantação de um fundo municipal de segurança pública para auxiliar todas essas forças de segurança. Nós estamos passando por um momento excelente de integração, tanto é que nós temos aí a Polícia Federal, que ela acabou absorvendo toda a capacitação teórica e prática dos guardas municipais para manutenção do porte de arma de fogo. Estamos com 3 guardas municipais no Centro de Comando de Operações da Polícia Militar para otimizarmos os serviços, para evitar que viaturas se desloquem, 2 ou mais viaturas, ou que nenhuma se desloca para atender uma ocorrência, para melhorar o tempo de resposta para a comunidade. Temos essa Patrulha Maria da Penha, que trabalha junto com a Delegacia da Mulher, Delegacia do Turista. Então, nós estamos bem assim integrados mesmo com todas as forças de segurança do Estado e da União. Alguma previsão até de data para essa questão do Plano Municipal de Segurança Pública? É, nós já começamos com o Departamento de Planejamento e com o Gabinete de Gestão Integrada, né, trabalhar a formatação. Agora vamos nos reunir com outros integrantes das outras forças de segurança para fazer um plano que seja bom para todos e que o próximo gestor que assumir a pasta, né, no Executivo, ele já tenha um caminho, um norte a seguir. Mas é realmente a questão aí da segurança pública aqui em Foz do Iguaçu. A gente observa, inclusive, que ela é complexa, mas já foi bem mais difícil até trabalhar o assunto. As taxas de homicídios, né, a questão de uma década atrás, eram altíssimas aqui em Foz do Iguaçu. É um trabalho que, ao longo do tempo, até com a integração entre as forças, vem dando resultados, né? Bastante resultado e a confiança, a credibilidade também que a população está depositando, isso aí ajuda bastante. Nós temos aí algumas limitações, mas dentro dessas limitações o pessoal é bastante guerreiro e trabalha com muita vontade mesmo na elucidação desses fatos aí. E as pessoas, até por questão de hábito, né, sabem que em situações de problema existe um telefone da polícia, que é o telefone da Polícia Militar, o 190. A Guarda Municipal e a Defesa Civil, né, órgãos que estão aí sob a alçada da Secretaria de Segurança Pública, contam também com telefones que podem ser acionados pela população? Sim, o telefone de emergência da Defesa Civil é 199 e o da Guarda Municipal é 153. Portanto, só discar esses números já consegue acionar essas forças de segurança. Sim, já cai aí na Central de Operações e, como eu disse no início da conversa, temos o Guarda Municipal lá na Central de Operações da Polícia Militar e eles vão copiando a chamada, né, da central da outra instituição. Isso é um projeto piloto para que, com essas informações e estatísticas, possamos fazer uma central integrada para o trabalho de policiamento. fundamental realmente aqui para auxiliar em tudo isso e racionalizar, né, o uso de recursos em segurança. Conversei aqui com o secretário municipal de segurança pública em Foz do Iguaçu, Reginaldo José da Silva, trazendo um pouco, né, do que é feito nessa área aqui na cidade. Secretário, muito obrigado aqui pela participação e sucesso nesse trabalho. Obrigado.